Eu não sei se eu respeito essa porra dessa pauta aqui, se foda. Ah, vamos embora, né? Vamos lá. Ai, fala aí, caralho. Tamo aqui, né? De novo nessa porra. A última gravação foi um caos, o episódio 3 do Salseiro. O primeiro, o áudio saiu ruim e um monte de piada inapropriada. A outra gravação ficou rushada, não respeitei pauta, não fiz nada. Foi só um amontoado de coisa acontecendo. E foda-se, assim, pau no cu de vocês que escutam isso. Eu não vou editar nada, não. Então, eu sou o Pabre. Palhaço que se recusa a editar áudios. E estamos aqui pro episódio 4. Uau! Episódio 4 já dessa pocilga. Que eu também não tô a fim de respeitar a pauta. Pauta enorme, viado. Porra, que isso? Vamos lá. Primeiro. O que é que tá pegando? Vamos primeiro aqui pro primeiro fato. Eu acho bom a gente tocar logo nesse assunto, logo que não tá na pauta, mas eu acho bom. Irmão, vocês que acompanham o futebol, vocês têm que se tocar de uma coisa. O futebol europeu precisa acabar. Eu tô falando isso enquanto um benfiquista, assim, doente. Um benfiquista ferrenho. Mas o futebol europeu, esse futebol de alto nível, precisa acabar, cara. Sabe? Isso é um ataque, é um achinque a nossa autoestima. Porra, tava assistindo esse Liverpool e Inter de Milão. Irmão, o jogo é um tiroteio desgraçado. Os caras se matando o tempo inteiro. Aí pronto. A Inter faz 1-0. Aí o burro do Alexis Sanchez. No, na jogada seguinte, leva o segundo cartão amarelo, é expulso, mata a chance da Inter de levar o jogo para prorrogação. Assim, é um espetáculo que você não consome aqui, é outra coisa. E eu poderia dizer, ah, a gente tem que trabalhar para a gente chegar a nível deles. Não, a gente tem que se desacostumar, tem que entender que aquilo ali é uma máquina de lavar dinheiro. Aquilo ali não é uma coisa saudável, aquilo ali não foi saudável, aquilo ali não foi uma evolução natural do esporte. Aquilo ali tem um monte de coisa que não orna. O futebol é mais o que rola aqui do que o que rola lá. Então, porra. E eu não quero nem falar da Copa do Mundo, não, porque é um assunto que vai me estressar muito. Só de ver a camisa nova da seleção, puta que pariu. Ah, porra. Ah lá, então vamos lá. O que é que tá rolando? O que é que tá rolando? O que é que tá rolando? Notícia? Notícia? Notícia? Não, não, peraí, peraí, peraí, peraí. Ah. Trilha sonora aqui, pô. O negócio tá frenético. Então, vamos embora. Isso aqui. Você sabia que pode fazer o melhor plano da sua vida? Não. Vamos lá. Primeiro assunto aqui da pauta. NFT. Ah, velho. Puta que pariu, NFT, mano, não. Vamos lá. Tá nessa moda, né? O negócio de NFT. Todo mundo indo nessa. Todo mundo achando bonito. Pagando 15 mil dólares numa foto do macaco. e foda-se, né? E fica sustentando especulação. Assim, pra ser honesto com vocês, chapéu de otário é marreta, sabe? Entra nessa quem quer. Tem muito burro, não adianta você argumentar, porque o pessoal se ilude com essa história de dinheiro fácil. E essa porra é um dinheiro fácil. Porque tu, como tu tem o original, a posse do desenho do macaco, tu fica vendendo coisa pra tu mesmo e fica valorizando, criando uma bolha em torno de um desenho feio. E isso implica num negócio chamado especulação financeira, que é o grande sustentáculo do Ocidente, que graças a Deus está sendo corrompido pela loucurada, pela baguncinha do senhor doutor Vladimir Putin. Então, o que eu tenho a dizer a respeito é: pô, vou tomar no cu, vou ficar vergonha na cara, meu irmão. Fica gastando dinheiro com um porra de desenho. Estou maluco, cara. Sei lá. Não tem o que fazer com a porra do dinheiro. Dou pra uma família carente. Compre uma cesta básica, sai distribuindo. Sei lá, faz uma bondade na vida. Não. Ou comprar o desenho do NFT. Vamos pra puta que pariu, porra. Vocês deviam se mancar, velho. Vocês deviam se mancar. Eu vou pedir opinião de alguém pra esse assunto. Não, acho que não, foda-se. Se alguém tiver opinião a respeito disso aí, vai tomar no cu com a opinião de vocês. Porque é um assunto que geralmente desperta burrice na mentalidade das pessoas. Inclusive de um certo conhecido meu, que tá num certo grupo, que é um cara, né, uma certa nulidade mental característica, que ele tava semanas atrás forçando muito esse NFT, esse é o futuro, criptomoeda é o futuro e não sei o que lá. A criptomoeda em si eu até entendo, né, vídeo que tá rolando com a China, com a Rússia e tal, mas NFT não. NFT já é muito mau caratismo. Porque é um negócio que... qual o ponto? Sabe? Não tem sentido. Não é uma coisa que vá circular. Mas que não ter lastro, por não ter lastro, o Bitcoin também não tem lastro. Mas e aí? Qual o ponto do NFT? Você só gastar o dinheiro para ter um negócio? É tipo tu ser corno, sabe? Ah, tu casou com a mulher, tá casado no papel, casado na igreja. Meio mundo de gente comentou a mulher, mas que negócio. Ela é casada contigo no papel. E tu tá feliz com isso. Os outros podem comer, os outros podem printar tua NFT. Mas no papel, é teu. Qual o ponto, porra? Saca? Qual é o ponto? Onde é que vocês querem chegar com essa porra? Não sei, não sei. Não consigo compreender o quão absurdo é a limitação mental de vocês. Inclusive, o título do episódio é um negócio que eu tava pensando. Pô, e se na verdade esse de NFT começou com isso de comprar nude, vender nude, de contratar pessoa pra pousar pra Playboy, essas revistas assim? Porque assim, tu comprou ou alugou a pessoa, ela tirou as fotos. As fotos são tua. Tu publica as fotos. As fotos são tua. Aí os caras compram, tá, não sei o que. Mas vem um espertalhão, compra, digitaliza e repassa de graça na internet. Mitos. E aí? Tu que teve que desbancar R$1 milhão pra pagar a Mara Maravilha pra ela posar pra Playboy. Mas os caras tá lá curtindo de graça. Sabe? Não tem. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Não orna na minha cabeça. Isso aí. Não, simplesmente não tem como. Então. Foda-se NFT, se tu comprou NFT, se tu investe em NFT, alguma porra assim, meu irmão, vai no meu WhatsApp, pede meu Pix, deixa uns 50 sem conto lá pra mim, foda-se, sabe? Tem muito mais retorno do que investir em foto de desenho de macaco. E eu não vou nem falar do Avenged Sevenfold não, hein? Que tô de saco cheio já. Vamos lá. Notícia. Diabo cu. Vamos lá. Pipi, pipi, pipi. Iggy, gente. Silvio Santos é condenado por constranger criança com pergunta de sexo. Durante o programa, o apresentador questionou uma criança se ela preferia sexo, poder ou dinheiro. A assessoria do SBT afirma que vai recorrer da decisão. Assim, vamos lá. O coroa é senil, né? Todo mundo já sabe que esse bicho já tá assim na hora da morte. E que ele tá se valendo disso pra tocar o terror, pra fazer o que ele tem vontade de fazer mesmo, e azar. Saca? Então, meio que... é uma atitude deplorável e esperada de alguém como Silvio Santos. Eu tô falando do Silvio Santos específico, hein? Não vem querer generalizar, querer dizer que eu tô falando de um certo setor social. Não tô não. Tô falando do Silvio Santos enquanto pessoa, só. E, porra, não é a primeira vez que ele faz isso. Não é a segunda, nem a terceira, nem a décima, nem a vigésima. Tipo, a carreira do Silvio Santos foi isso, cara. A diferença é que nos anos 80, nos anos 90, a galera era muito mais permissiva e esse tipo de coisa rolava solto. Você só olhava com certa naturalidade. Hoje em dia... né, 2022, ah, isso foi em 2016, vou continuar lendo aqui, ó. O apresentador do SBT enfrenta uma nova batalha judicial. Silvio Santos e a emissora SBT foram condenados pela Justiça de São Paulo a indenizar em R$50 mil, que pra ele não é porra nenhuma, uma menina que participou do quadro Levanta-te, em 2016. No programa Mães e Filhos de 6 a 10 anos, participa de uma competição de calouros. Sabe, não é o tipo de atração que é divertida. Quem gosta é esses velhos aqui em casa. Tem meu vô, minha avó que fica assistindo essa porra. Eu não suporto, cara. Eu não suporto. É insuportável, insuportável. Mas vamos esperar que ele perca mesmo, que ele pague a menina. E foda-se. Se o Silvio Santos está triste, eu estou feliz. Vamos lá. Ah, debate. Agora eu preciso de gente aqui. Show. Primeiro eu vou dar meu parecer. BBB ou literatura? O que é mais chato? Vou desenvolver. Eu sou um cara que tem uma certa admiração, mas um pouco de resistência à leitura. Primeiro problema de atenção mesmo, eu sou um cara que perde o foco muito fácil, então eu tenho que ler a mesma coisa umas 3, 4 vezes para poder seguir. E quando conclui a leitura, eu tenho que voltar pro começo, porque certas coisas precisam conectar com o começo, eu esqueci ou não prestei atenção. É foda. Mas assim, eu tô tocando nesse ponto porque eu vou bater num cachorro que eu já bati aqui. Vou bater num bebo que eu já bati aqui, que é o livro 1984. E o programa Big Brother. Que insuportável, cara. É um purgante, uma chatice. Quiseram repetir uma fórmula que deu certo. Tá só degringolando. E você vê a sociedade assim, o intelecto do brasileiro comum escorrendo pelo ouvido, pela orelha, assim, sabe? A mentalidade das pessoas se esvaindo, o pessoal se tornando cada vez mais primitivo, tomando uma série de atitude canhestra, né, pra internet, agir como um verdadeiro primata, tudo motivado por um entretenimento. Mas eu acho que isso já não dá mais nem pra chamar de entretenimento, cara. Tem limite, essas coisas têm limite. O pessoal deu uma. Tem que. Caralho, cara. Não sei, eu tenho vontade de agredir todo e qualquer membro do Big Brother. Essa tal de Jade Picon, essa, ela tem uma cara de. Vamos maneirar no, nos comentários. Mas eu não suporto, eu sinto ânsia. A inspiração disso aí, sabe? A motivação da inspiração já é um negócio de dar nojo, uma coisa pusilânime, uma coisa deletéria, que é esse livro. Sabe? Então não tinha como ser uma coisa boa. Tudo na concepção do Big Brother é uma coisa absurdamente nojenta. E eu, portanto, não consigo fazer nada senão detestar, repudiar tudo que envolva o livro quanto o programa. Enfim, reality show e literatura são duas formas de entretenimento que eu tenho uma resistência muito forte. Eu quero saber o que é que o pessoal que tem assim uns cinco neurônios a mais na cabeça. O que o pessoal acha? Então, vou ver aqui quem que tá a fim de uma conversa. Vou ver aqui. Ligar. Por favor, ver se meu amigo Tom Cruise aqui tá disponível. Se não tiver, já vou partir aqui pro plano B, peraí. Meu amigo LeBron James aqui. Já que o Tom Cruise não vai poder. vai poder. Tá na correria e o LeBron James aqui não tá atendendo. Supostamente transando. Ele finge que transa. É um cara diferenciado. Vagabundo não atende, velho. Puta que pariu. Beleza, o LeBron não atendeu não. Então, se for. Falar com o Grão-Duque de Luxemburgo, que é o jeito. Olha lá o gay, ó. Dá não, só tem burro nesse grupo. Tá vendo? Ó, esses caras desse tal grupo que eu falo é tudo bandido. Os caras é tudo foragido. O Grão-Duque de Luxemburgo nesse momento está dentro de um bunker com medo da Rússia. Tá vendo? Ó, esses caras falam, tá aqui, eu tô lendo a mensagem aqui, ó. Não posso atender, eu não tô com sinal pra ligação, só consigo acessar o chat. Estou num bunker no interior da França fugindo do Putin. Carinha triste. Tá vendo? É foda. Isso é o Grão-Duque de Luxemburgo aqui, velho. Que gravar o que o LeBron falando. Ô, oh, porra. Meu mundo. Situações involuntárias. É, meu filho, pronto. Expliquei, esse vagabundo. Não der, não deu. Ih, rapaz. Enfim, pronto. F, amigo. Então, vai prevalecer a minha opinião, porque esses caras estão tudo fugindo por meio da guerra. Inclusive, opiniões sobre a guerra não vai ser mais em nenhum outro episódio, porque eu falei tudo que tinha pra falar no episódio 3. Eu, minha irmã, uma turma toda aí que falou. Enfim, ler é chato, mas reality show é pior. Pelo menos leitura tem como tu fugir da mediocridade, da burrice. Reality show não, tu só vende a tua alma pro capeta em troca de uns trocados. Que nem sempre é tão rentável assim, porque tu pode estragar tua reputação, tu pode vender tua alma à toa e sair no prejuízo dessas porra. Quer dinheiro? Faça como eu, venha pedir. Mande dinheiro pra mim. Melhor pedir assim que... Que é a história? É, tô loucurado. A notícia, mais notícia. Bom, é bom que isso vai ser curto, porque os outros estavam muito longos. Notícia, notícia, notícia, notícia, notícia. Olha lá, Ball Cinema. Fefito. Fefito. Mas, pô, tu quer ser um jornalista assim e quer ter um certo, né, uma certa relevância, uma confiança assim no leitor, e tu assina tuas críticas com um vulgo de Fefito. Ah, vá pra puta que pariu, né, meu parceiro? Você é burro, filho. Se liga. Vamos lá, o que é que o tal do Fefito tá falando? Opinião. Isso é no UOL, hein? UOL Splash. Escalada para filme de herói. Bruna Marquezine prova acerto ao deixar Globo. Bruna Marquezine sabe que venceu. A atriz que começou pequenina na Globo interpretando Salete em Mulheres Apaixonadas, agora é oficialmente uma estrela de Hollywood. Pera aí, meu velho. Pera aí. Chegou agora. Não é estrela de Hollywood, ela está entrando em contato com Hollywood. Estrela, na minha concepção, sim. Você tem que fazer o filme tem que irritar. Pelo menos seu personagem tem que, né? Tem que ser um personagem minimamente memorável. Não, peraí, calma lá. Figurante até eu já fui, viado. Calma. Esse cara também tá muito precoce, velho. Fica botando... Bota essa pressão toda em cima dela, não fica bom não, hein? Isso não é legal. Seguinte. O nome da brasileira foi confirmado nessa terça-feira no elenco de Besouro Azul. É um filme super-herói homônimo da DC Comics. Tá certo. Com apelo jovem, o personagem já chegou a integrar a Liga da Justiça nos quadrinhos. É, de fato, mas assim, né, meu? Pô, vamos com calma, pô, vamos respeitar o momento. Vamos entender que ela, a Bruna Marquezine, agora que ela tá entrando no rolê, pô. Saca? Ela tá chegando agora, deixa ela se enturmar. Deixa ela fazer a rede de contato dela lá dentro. É um trabalho grande já pro começo? É, porque pô, tu já tá chegando logo pra DC, um filme da DC. Mas assim, vamos com calma, pô. Vamos deixar, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar ela se firmar. É que nem jogador de futebol. O jogador de futebol, quando sai novo aqui do Brasil pra jogar na Europa, muito novo, né? Tipo, o cara tá jogando, sei lá, no Fluminense com 16 anos. Aí o Real Madrid vem e contrata o cara. Aí ele com 16, 17 anos jogando lá no Real Madrid. Você não pode esperar que ele vire o Cristiano Ronaldo. Não pode esperar que ele vire um Messi. Não, você tem que deixar o cara primeiro se habituar. Primeiro, né, entender onde é que ele tá, o que é que ele tem que fazer e tudo mais. E dá tempo ao tempo pra ele maturar, pra ele poder chegar onde tá o Cristiano Ronaldo e tá o Messi. É assim que eu vejo. Pessoal aqui muito precipitado com isso aí dessa menina. Mas eu desejo sorte a ela. Espero que ela desempenhe bem o papel. Espero que ela... Que seja um bom filme. Que o filme seja bem produzido, bem dirigido. Que ela atue bem. Aliás, não vou desejar boa sorte, vou desejar merda, né? Merda pra ela, merda pra quem for fazer o roteiro, pra quem for dirigir esse filme. Porque... É. Inclusive, quero ver o filme do Batman. Me falaram, estão me falando muito bem desse filme, eu tô ficando aflito, quero ver logo essa porra desse filme. Não, só que eu não sei o que é que eu faço da vida. Quer dizer, sei. Vamos passar pra frente. Porque aqui é só a opinião do cara mesmo, foda-se. Curiosidades da vida de um palhaço. Aquele momento chatinho que eu começo a falar, a desabafar de problemas. É, vamos lá. O que é que eu posso dizer, cara? Esses dias eu tava conversando com uma amiga que inclusive gosta muito de ouvir isso aqui. E ela tava me falando de coisas. Fez umas perguntas bem pesadas. Eu vou até abrir aqui. Não vou dizer nome, não vou dar contexto, vou só repetir as perguntas para não expor a cidadã. Vamos lá, cadê a pergunta? As perguntas são: até onde vai a beleza do que se chama de amor? Onde fica o conceito de liberdade nisso? Pera, ela não formulou direito. Até onde vai a beleza do que é. Até onde vai a beleza do conceito de amor? E dentro desse conceito, onde é que entra o conceito da liberdade? É isso que ela me perguntou. Eu olhei e falei, porra, eu não vou saber responder essa porra de jeito nenhum. E até pensei um pouco a respeito, sabe? Sei lá, talvez eu tenha algo a dizer a respeito. Matutei. Vi muita coisa rolando por aí. É. Esse tempo todo sendo o Coringa. Vi muita coisa por aí, muita gente dizendo coisa, muita gente fazendo coisa. Foi. Mas aí, em nenhum momento deu para eu parar para conceber isso aqui, para me questionar a respeito disso aqui, definitivamente. Até porque eu tava ocupado com outras perguntas. Primeiro, nem concepções estéticas eu nunca fui tão apegado, então assim, o amor enquanto conceito estético nunca foi um negócio que me atraiu. Eu sempre achei muito. Sempre tentei dar uma ótica mais surreal, mais. É, podemos dizer que uma ótica surrealista para a ideia de amor. Mas eu sempre falhei, porque não é uma coisa que se pode dá um caráter surreal, porque ele por si só já é extremamente surreal. Não sei se estou me fazendo entender, mas é como se tudo em e acerca de a ideia é tão absurdo. É absurdo que tu não consegue pegar isso e levar para um patamar mais absurdo, porque, sabe, a lógica não permite. Tu já tá num limiar muito avançado. E não sei, eu fico pensando sobre, tá, onde é que isso quer chegar? Né? Vamos aqui aos fatos. Onde é que isso quer chegar? Saca? Eu não sei. Eu não consigo entender. Pra mim não é. Não é viável, cara. Não é possível. E a minha estética, meu jeitão. Eu, enquanto conceito, sou uma pessoa mais puxada para, né, expressionismo, surreal, tal, futurismo, aquela coisa. E nada dessas coisas dá para caber a ideia de amor. Tudo muito frio, tudo muito palpável, sabe? Tudo muito dinâmico, tudo muito aerodinâmico, tudo muito rápido, tudo muito frio, ou tudo muito quente, ou tudo muito barulhento. É exatamente o que o amor não se propõe a ser. Saca? Busca ser sempre calmo, tranquilo, não muito ruidoso, morno, mas não é um morno no sentido ruim, é de tenro, sabe? De calmo, de conforto. Que é exatamente o que minha estética, né? Eu enquanto conceito não me encaixo, não consigo conciliar. E essa dita amiga, que é uma pessoa totalmente calma, totalmente tranquila, serena, que fica batendo cabeça pensando a respeito, também não consegue chegar em nenhuma conclusão, ou chegou numa conclusão que, de novo, não vou ler, não vou dar o contexto da conversa. Mas é um negócio para te fazer pensar bastante. De novo, eu procurei me apegar, suprir o vazio do meu jeito. Inclusive aqui, pô. Fazendo isso aqui, gravando isso aqui, é uma forma de eu chegar assim, fingir que eu estou desabafando para muitas pessoas, ou que eu tô só chegando e desabafando para um terapeuta, merdas do tipo. Você não consegue, que eu não tô mais. Só fingindo. Eu finjo que me cuido e finjo que melhoro. E o quão incômodo é essa porra de você ter que, e você ser uma pessoa muito quente ou ser uma pessoa muito fria e ter que lidar com essa coisa morna. É incômodo, é incômodo, é muito incômodo. É uma termodinâmica muito chata, essa troca de temperatura. Eu ando apanhando muito pra esse tipo de coisa e não sei nem o que é que eu faço. Só, vamos lá. Vamos lá, o que é que eu faço? Não sei o que é que eu faço. E é isso, eu não sei. Só fico. Ah, foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Notícia. Aproveitar que eu já dia de mulher, né? Foda-se. Do aniversário do meu pai. Ah, dia da mulher. Azar. É, parabéns pro meu pai e mulheres aí. Vou lembrar de vocês cada notícia aqui. Programa de crédito em empreendedorismo para mulheres é lançado em decreto de Jair o Bolsonaro. Chamado de Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas. Brasil para Elas. O programa vai incentivar a criação e expansão de negócios liderados por mulheres. Beleza. E no que isso afeta o Ceará? Me fala. No que isso afeta o Ceará? Não sei. Então é isso. Foda-se. É o que eu tenho a dizer. Vamos lá. O que é que vem agora? Ah, recado. Primeiro tem um recado pro meu mano Tom Cruise. Porra, quando for participar, cara, pega leve nas piadas. Pô, que isso, cara? Pô, tive que regravar o coisa. Mano, foi um dos diálogos mais absurdos da minha vida. Mas o mesmo serve pro Quases Lazes. Liguei pra esse vagabundo, esse recifense canalha. Pô, umas piadas pesadas. Ghost Manion também, cara. O pessoal que eu liguei pra primeira gravação do terceiro capítulo. Pô, os caras é completamente xarope, mano. Umas piadas pesadas pra cacete. Por que isso? Pega leve, cara, pega leve. Pô, fica zoando que aquela pessoa lá perdeu o filho, né? Teve um aborto. Pô, só fica rindo calado, cara. Vamos ver outro recado aqui. Ah, eu não sei quem é o responsável, mas os Correios melhorou muito esse ano. Só tenho a elogiar aí o trabalho dos Correios. Privatiza essa porra não, hein? Deixa do jeito que tá. Fila da puta. Vamos lá, outra pessoa aqui, outro recado. Ah. Não vai ter, como vocês já notaram, não tem dia específico. Eu gravo essa porra quando eu quero, quando eu tenho tempo para o fazer. E eu não tava com nenhuma das duas coisas ultimamente. Agora eu tô com um pouco de tempo, mas que negócio, meu tempo vai ficar escasso de novo, então eu já tô aproveitando pra gravar tudo de uma vez e editar tudo de uma vez e lançar tudo de uma vez. Hoje é 8 de março, hoje é dia da mulher e hoje é dia do aniversário do meu pai. Vocês estão vendo essa porra depois? Brá. Recado pro meu amigo Douglas Pierce, lá do Rio de Janeiro. O Douglas do Defin Jr. Ô, seu corno, para de jogar videogame, arruma o celular, volta pro grupo, seu animal. Pô, o cara toda hora negócio de joguinho. Pô, volta pro grupo, cara. Pô, que isso? Recado também pra aquele outro noia bandido de Saddam Hussein. Para de estar perseguindo mulher, cara. Deus tá vendo isso aí, cara. Isso aí é errado, cara. Deixa eu ver outro recado aqui. É, o próximo também pauta zero, saca? Que eu tô respeitando a pauta minimamente. O próximo não vou respeitar. Porque o próximo vai ser inteiro com Brian May Paulista. É direto lá de Pariquera lá. Ai não, ele se mudou, tá em Curitiba. Mas enfim, o próximo vai ser gravado todo com homem. E vai ser assim, sobre música, basicamente. Vamos falar do Queen, vamos falar de outras bandas aí, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar, né? Vamos falar mal de muita gente. Inclusive, meu cachorro. Participação compulsória, vamos. Inclusive, deixa eu ver aqui. Fumo no cachimbo da mulher. Fumo cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia. Fumo no cachimbo da mulher. Fumo no cachimbo da mulher. Qual foi, hein? Qual foi, hein? Cara, foi banido, velho. Porra, foda. Feminino cachimbo da mulher. Cadê? Deixa eu falar com a lenda aqui, porra. Avançar um pouquinho na pauta enquanto a pessoa se prepara aqui para atender. Vamos lá, vamos. Crítica musical. Pô, rapaziada, eu não sei se vocês ouviram, mas eu sugiro muito que vocês escutem o novo da Aurora, The Gods We Can Touch. Porra, a Lourinho se garante muito, velho. Absurdo. Puta de um som, cara. Produção, é um álbum muito bem produzido. Performance vocal dela só melhora. Saca, mano? Porra, qualidade, qualidade, saca? Qualidade pura. Então, eu sugiro muito que escutem ele. E assim, tomem cuidado com esse pseudo revival do pop punk. Isso é uma armadilha, saca? A nossa memória afetiva é traição pura, saca? Ela é muito traiçoeira. Eu fui ouvir o novo da Avril Lavigne. Péssimo, cara. Puta que pariu. Horrível. Sério, horrível. E fiquei sabendo que o Paramore vai lançar álbum. Tô muito preocupado porque eu não sei se o Paramore. Eu prefiro que eles continuem nessa toada pop deles e não tente resgatar o pop punk, porque eu sei que não vai ser o mesmo impacto. É outra vibe, sabe, cara? Se você olhar pra Avril Lavigne, uma senhora quase de 40 anos de idade, se referindo a ela mesma como girl, sabe? E fazendo umas músicas de uma temática absolutamente juvenil. Juvenil mesmo, de adolescente. Saca? Eu fico em choque. Inclusive os feating que ela, os caras que ela escolheu pra fazer feat, meu Deus. Machine Gun Kelly. É, começa por aí. Pô, Machine Gun Kelly, pelo amor de Deus, cara. Um saco. Um porre, um chute no saco. Então fica o Paramore que continue nessa pegada do pop deles, tipo After Love. E tudo certo. Saca? Por mim, é até melhor que eles continuem nessa. Pronto, amigo aqui. Eu vou Porra, aí é foda. Vamos lá. Perdi o foco aqui totalmente, mas vamos. Ligar aqui pro nosso querido amigo Rizaki, diretamente do Japão. 8 horas da manhã lá, né? Precisa que esse porra esteja dormindo. Se maquiando ainda. Não atende, ô gayzão. Puta, tem essa porra. Esse filho da puta mandou ligar e não atende, mano. Bicho sem vergonha. Vem. Alô? Diz que eu já vou aí já. O cara achando que é no Discord, mano, eu não uso Discord ainda. Bicho burro. Ah, meu filho. Ó, pra sua segurança, essa gravação está sendo ligada. Isso aqui vai pro YouTube daqui uns dias. Entendeu? E sua identidade tá sendo preservada. O senhor doutor Rizaki da Silva, morador de... Sei lá, que fim de mundo é esse que tu mora, baitô? Tá, tranquilo. Pronto, agora que você concordou, vamos lá. Meu amigo aqui... Hoje teve uma porrada de assunto aqui que eu já falo, já toquei, mas eu queria primeiro perguntar a opinião do amigo a respeito de um tema muito delicado que é NFT. E também eu quero que o amigo discorra sobre o fato de que, na teoria, pousar sobre NFT. Sobre o quê? É sobre que, na teoria, tipo, o fato de você consumir, sei lá, Playboy, que ninguém mais faz isso, e você comprar NFT é meio que a mesma coisa. Tu tá com. Tu comprou ali, mas tipo, tu só tem um papel. A propriedade não é de ninguém. Sim. Aí eu queria que o amigo discorresse a respeito. Entendi o que você a sua linha de raciocínio, então. Eu, a priori, eu concordo, entendeu? Porque é essa parada de NFT, pelo menos para esse mercado de imagem, de arte aí, eu não sei se já usam para outras coisas. Acho que Não. essa parada de desenho aí é como se tu comprasse um código de barras que dissesse que o desenho é teu, mas qualquer outra pessoa, cara, pode salvar, pode pegar, pode imprimir, pode dizer que é dela e foda-se, entendeu? Na prática, você ter um código que diz que a imagem é tua significa nada. Nada, nada, nada. É, o pessoal tá acostumando a fazer um alarde por tipo, tem que respeitar a propriedade intelectual, não sei o quê. Eu sou uma pessoa que eu sou terminantemente contra a propriedade intelectual. Tem que Com certeza. piratear, tem que falsificar, tem que se fuder mesmo, não tô nem aí. Isso pra mim é muita lavagem de dinheiro, tá ligado? Não, mas é, pô. Muita lavagem de dinheiro. Ainda mais porque esses NFTs, esses que são vendidos pelo menos a, sei lá, milhares, milhões, são todos iguais, tá ligado? É uma porra do macaco. Macaco entediado, aí o outro macaco entediado com o chapéu. Outro macaco entediado com a gravata. Ih, rapaz, o cara. Tá bem Cada aí, um cara? desses vende, tipo, 100 mil dólares. Sim. Tu vê o do Neymar, pô? 2 milhões de dólares? Mas tu. Tudo bem, vagabundo tem dinheiro assim pra limpar o cu com nota de 100, mas porra. 2 milhões na foto de um macaco, pô? Pelo amor de Deus, cara. Pois é. Aí você tem. O cara gastou esse dinheiro aí pra comprar a foto do macaco. Eu achei muito melhor o cara ter roubado o dinheiro dele pra poder reformar a casa. Então, eu também. E o cara ainda foi honesto para falar assim: se o banco quiser me contratar para eu consertar aí o sistema de defesa de vocês, pode me chamar. Porra, o cara é totalmente humilde, pô. E o que é 200 mil pro Neymar, mano? Pelo amor de Deus. E é 200 mil reais. Não foi nem euro. Sim. Vagabundo ganha em euro, Sim. roubaram 200 mil reais do cara. Não fizeram nada, pô. Que é 200 mil pra quem compra a porra de uma foto de macaco por 2 milhões. Não, então, é um absurdo, mano. Chega a ser absurdo. Eu fico em choque como o pessoal tá elevando isso de NFT a um patamar insuportável, saca? De querer não só do macaco, aí inventaram outros e vão inventando, inventando, inventando, e fica sustentando essa bolha de especulação que, para chegar nesse Sim. valor de milhares, o que é que o cara faz? Ele compra num valor baixo, aí ele fica comprando dele mesmo, e na medida que ele vai comprando, vai valorizando, vai ficando mais caro, aí chega no valor tal, chega nos 15 mil, 20 mil, 100 mil. Aí, sabe, Sim. absurdo, mas eu não entra na minha cabeça, é um negócio que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. NFT é a bolha do momento. Assim como foi a bolha da cripto, tá ligado? Quem tem muito dinheiro, pessoal que é muito rico, eles entram nessa parada, tiram o lucro deles e vaza. Mas é. Quem sobra são só aqueles caras que ficam com as migalhas, ou então aqueles caras que tentam investir. Aí, tipo, tira dinheiro até de dentro do cu para investir e perde tudo. É essa galera que sobra. Aí depois eu quero ver como é que corre atrás do prejuízo, porque ao mesmo tempo que é muito dinheiro envolvido, meio que não é nada, porque é um negócio que meio que não existe, não tem lastro. Não é Sim, louco? exatamente. Eu fico em completo choque. Talvez, por razão das circunstâncias em que a gente está agora, talvez isso do Bitcoin passe a realmente ser uma coisa. por causa da China e por causa da Rússia, né? Porque o merdeiro deu pra ver. Pode ser que eles apelem pra cripto. Mas aí é aquele negócio. Sim. A cripto nesse ponto, o Bitcoin aí, é uma coisa. Isso do NFT é outro rolê completamente. E é totalmente errado, cara. Eu fico muito. Não dá pra entender, cara. Não dá. Não dá, não dá. E a parada da cripto pode chegar num patamar de merdeiro, porque, por exemplo, a China e a Rússia já tomaram umas restrições contra a cripto. E aí isso já deu uma desestabilizada pros caras. A hora que isso começar a incomodar a economia americana, meu irmão, que é extremamente protecionista, tá ligado? Aí já protecionista contra a chinesa, acabou, tá ligado? Acabou. Aí já era. Inclusive, a água vai... Tá bem perto da água bater na bunda pros Estados Unidos, porque assim, isso de sanção pra Rússia, isso não tá. Tipo, o mercado não entendeu muito legal, não. Isso aí tá voltando é pra eles. É só ver como tá a gasolina, essas coisas. Os americanos estão tomando susto com um litro da gasolina $4. Os caras não iam durar um dia aqui, porra. Os caras tão em choque com a gasolina $4. Os caras aqui nem ia durar um dia, pô. Gasolina 7 conto aqui, porra. São uns fresquinhos velho do caralho mesmo, americano. Dá, não, pô. Eu tô num grupo no Telegram, que é basicamente só geopolítica. Aí agora, pouco antes de eu começar a gravar, tinha chegado a notícia que na Espanha o pessoal já tá ficando em choque. O óleo de girassol duplicou de preço da tarde pra noite lá. Isso é importado da Rússia? Pô, não sei. Mas assim, pelo visto é. Porque duplicou o negócio, saca? Era, sei lá, 3 euros. Tipo aquele meme, um sujeito enfiando a barra na rodinha da bicicleta. Aí a bicicleta cai e fica... Sim, sim. Pronto. Porra, exatamente. Mas é exatamente isso que tá acontecendo. E é absurdo. Tá muito louco de acompanhar, não a guerra em si. Isso aí foda-se, é puro circo. Mas isso da reação do Ocidente com a Rússia tá sendo muito engraçado de acompanhar, porque nada que os caras decidem fazer dá o resultado que eles querem. Aí agora de tá. É, mais cedo o Biden, vamos banir a compra de óleo e gás da Rússia. Aí os caras vão apelar pra quem? Pra Venezuela. Pois é. Aí. E eles deram sorte dessa parada não ter acontecido no inverno. Porque sistema de calefação europeu é tudo a gás, tá ligado? Calefação lá não é elétrica. E o gás é em toda a Rússia. Inclusive. Na hora que chegar o inverno, a Rússia vai fazer eles tudo morrer de frio, cara. Inclusive, foi o argumento, se eu não me engano, foi o argumento que o Putin deu pro Macron numa última ligação. O Macron foi ligar pro Putin, foi. O Macron foi ligar pro Putin pra falar, não, isso aí tá indo longe demais, tira as tuas tropas da Ucrânia, não sei o quê. Putin só lembrou o óbvio. Seguinte, tá chegando o verão, vocês podem ficar tranquilos, mas no final do ano vocês têm que lembrar que o gás e a energia de vocês saem daqui. Na hora que eu quiser, eu corto, eu fecho a torneira, vocês se fodem. França... Aí eu quero ver. Não, França, Holanda, Alemanha e Turquia. Não entendi porquê, mas a Turquia. Os quatro disseram que não querem a Ucrânia na OTAN. A Turquia ainda foi um pouco mais longe, dizendo que não quer nem na OTAN e nem na União Europeia. A Turquia quer que a Ucrânia se foda. Né, irmão? Eu tô achando maravilhoso. A fodendo Turquia. A Turquia com foda, tá. A Turquia só, meu irmão, foda-se vocês, tá ligado? Botaram o Coxal Baba como conselheiro pra todo mundo. Tá ligado? Esse anãozinho. Pô, tô, viado. Botaram ele pra decidir. Oi. E aí, Coxalbaba, o que é que nós vamos fazer? Ah, bota esse filho da puta pra se fuder pra lá. Inclusive a Polônia, quando o norueguês safado lá da OTAN, eu tenho um ódio esse cara, mano. Esse norueguês bandido da OTAN, quando ele falou que todos os países da OTAN estavam liberados para mandar pessoal e arma para a Ucrânia, a Polônia foi a primeira a dizer: eu não vou mandar nada. Quem quiser que venha para cá, mas eu já estou recebendo a galera. Não vou mandar arma, não vou mandar exército, não vou mandar nada. Aí aquele bandido do Zelensky ficou chorando, foi chorar para Israel, foi chorar para Inglaterra, chorou para todo canto. Tá aí, a França, a Holanda e a Alemanha fizeram a mesma coisa. Pode crer. Não, tá divertido pra caramba. Mas mudando aqui de pau pra cacete agora. Como é que vai essa força, essa tosse aí, cara? Tu é preocupado, isso aí tá normal, cara? Cara, é pior que eu fiz exame de Covid ontem. Ah, e aí? Pelo menos um exame rápido deu negativo, entendeu? Ah, tranquilo. Daí eu ainda vou fazer o exame de sangue e tal, porque eu tenho que ver. Tem que pedir a liberação lá pra levar no, na clínica pra não precisar pagar. Ah, sim, pode crer. Mas tu tá sentindo. É só tosse ou tá sentindo mais alguma coisa? Só tosse. Só tosse. Ah, então pode ser que seja do clima. Aí deve estar um calor do caralho, né? Eu vi que tava fazendo um calor da porra. Tá. Não, Tá um aqui. calor fudido. Porra, aqui. Daí. Ah. Tá ligado aquele tipo de tosse que, tipo, tu tá falando, quanto mais você fala, começa a dar vontade de tossir. Sei, sei. Então, eu tô, assim, quase certeza que é gripe, cara, porque eu não tive febre, não tive dor no corpo, não tive nada. É, então é. Mas é bom cara se precaver, Sim, eu tô. Isso aí, graças a Deus, eu não tô precisando me preocupar muito, não. Ah, tranquilo. Agora, aproveitando que eu tô falando com um amigo que é bastante elucidado, bastante estudado na causa. Hoje é dia da mulher, né, cara? Quer falar alguma coisa a respeito aí antes de eu. Quero. Minha identidade está sendo protegida, correto? Tá sendo protegido, falo. Beleza, eu vou falar então. Em respeito à comemoração ao Dia das Mulheres, eu vou abrir todos os sites pornô sem adblock, só para poder ajudar a matar mais mulher. Não, cara, nesse exato momento está abrindo assim 15 abas assim, Xvideos, Sim, X-Hamster, Pornhub. tô travando Firefox aqui. Todos os sites que eu tô abrindo tá indo sem adblock. Só pra dar mais dinheiro pra ajudar a mulher pra morrer no pornô. Inclusive, o lado bom dessa guerra aí, né? O amigo sabe, né? Tanto que o tal do Arthur Duval, o cara foi lá cometer o crime. Verdade. E as mulheres da Rússia no OnlyFans que estão perdendo dinheiro? Porque. Aí a conf... meu amigo. Não tá entrando dólar lá, né? Não tem. E aí. As contas delas perderam monetização. Cara. Aí elas estavam tudo chorando. Ah, vocês estão acabando com a minha vida, não sei o que. Porra, se a única habilidade que a mulher tem é tirar foto do cu, cara, a vida dela já foi arruinada há muito tempo. Não, ela mesmo já se perdeu há muito tempo, sabe? Então, o que é que eu posso dizer além de arrume um trabalho, sabe? Sim, cara. Porra, Muito pelo amor. esvaziado nesse aspecto aí. Não tenho nada que reclamar. Não, o que o pessoal tava falando. Baniram o site pornô, baniram o McDonald's, baniram a Coca-Cola agora de noite. Baniram os bancos, banco mais sórdido dos Estados Unidos saíram de lá. Os caras só estão trabalhando para deixar a Rússia mais próspera. Sim. Tu tá tirando a corrupção, a ganância, a putaria, o vício, a Se fosse falta pra de. foder tudo, os caras ainda. Os caras ainda metiam um calote na dívida pública. Não! Falava, vai ficar fazendo sanção? Não vou pagar mais porra nenhuma de dívida. Inclusive, o homem mandou avisar. Eu tô com a notificação do Telegram aberta, do mesmo grupo que eu falei. Mandou avisar, não vai pagar a dívida. E toda a empresa que saiu da Rússia vai ser estatizada. Sério? Ele mandou essa? Mandou. Caralho! Acabou. Bom, o que foi que fizeram além de fortalecer a Rússia nisso aí? Me diz. Quebraram ali fãs de puta. O que também é fortalecer a Rússia, né? Então... Fortaleceu a economia e a moral. Caralho, mano, pô. Tá vendo? É só diversão. Isso é só... Agora, um último tema aqui. Que quando acabar aqui a ligação, eu vou tocar no assunto de esporte. O amigo viu aquela treta lá do México? A parada das torcidas organizadas? Sim. Cara, eu não fui pesquisar sobre, porque eu não entendo muito de futebol, não. Mas eu só vi, assim, notícias. X pessoas morreram, tipo, porradaria mais sangrenta nos últimos anos, as paradas dessas só que eu vi. Sim, mas foi, pô. Mas foi feião, sabe? Foi uma coisa que aqui no Brasil, eu não sei lá... Tem uma treta marcante que foi aquela do Vasco contra a galera do Atlético? Foi de Curitiba. Isso já é das antigas já, né? Então, e essa foi a última marcante aqui no Brasil. E essa do Vasco não foi nada perto dessa do México. Uhum. E olha que essa foi feia, hein? Nego morreu na porradaria mesmo. Não. E lá no México foi morrendo na porrada e morrendo fugindo da porrada. Mano, foi feio. Feio. Gente pisoteada? Pisoteada, pulando do coisa, do... Caindo no fosso do estádio. Caralho, fizeram uma boate kids no negócio. Foi. Não foi tanta morte, mas foi um negócio feio, assim, saca? Caralho. Foi, pô. Porra, feão, assim. Eu tô em choque porque não é uma coisa que é muito comum. Quando rola, assim, pra mim, que sou um cara afeito ao futebol, quando rola, dá um baque, sabe? Mas fazer o quê, né, mano? Ali no México, o pessoal também é tipo brasileiro, civilização zero ali. Sim. É, América Latina é... Qualquer país ali você pode substituir pelo nome Brasil que vai estar a mesma coisa. É, o pior que é verdade, cara. É triste. Mas e, amigo, você quer mandar um recado pra alguém? Quer xingar alguém do grupo? De novo, não cite nomes. Mas xingue aí que eu dou um jeito aqui de dar um apelido pra pessoa. Queria pedir pro nosso amigo que foi pra Europa parar de torcer pro Vasco. Ah, o Granduque de Luxemburgo. Sim. Ele para com essa porra desse pé frio, torcer pro Vasco. É. E deixa eu pensar. O cara é um azarado do caralho mesmo. O bicho é pé de morto. É, eu acho que é só isso mesmo. O pessoal tá mandando bem, tá a resposta. Fiquei impressionado até em ver o... Não sei que apelido dá pra ele, mas é um amigo nosso que mora em... Que torce pro Avaí. Tá ligado? Ah, sim, o Varg Vikernes. O Rafão Buceta Suja. Faz um tempo que ele não é mais buceteiro, cara. Na realidade, ele tá só controlando o ímpeto dele, ele tá tentando mudar, sabe? Mas de vez em quando ele tem umas recaídas, mas ele... Ele tem umas recaídas, mas ele aprendeu a se segurar. Tipo, ele comete as bucetagens dele, mas ele não joga no grupo, entendeu? Ah, bom, isso é bom. É uma evolução, tá ligado? É um progresso. Diferente é um progresso. Diferente do outro cidadão, um que mora em Recife. Aliás, os dois de Recife. O Quase Slazes e o outro bandido lá, o comedor de punk. Nossa senhora, mano. O cara saiu do Recife pra comer aquela mina lá. Aquela lá. Tem que estar muito na seca, bicho. Porra, não toma Porque nem. a mina fede. A mina fede. Olhando por Cara, a mina foto, você fede. já sabe que ela fede, sabe? Eu senti em primeira mão, cara, a mina fede. Pelo amor de Deus, cara. A Coragem, mina viu, filho? fede. Coragem. Ele falava que a mina não fedia na época, mas eu não acredito muito não, Eu não cara. boto fé, Porque não, aquilo pô. ali, bicho, é um Cara. caso crônico de não gostar de tomar banho, tá ligado? E outra, ela já era punk naquela época, então ela já era suja. Certeza, certeza. Na época eu não conhecia, mas essa aqui, aquilo ali, aquilo lá foi sempre assim, tá ligado? Tá maluco, pô. E o namorado dela também, outro sujo, cara, sujão. É um pessoal que tem aspecto de sujo, sabe? Sim. Tu vê assim de perto, já pensa, essa pessoa é suja. Foi o que meu irmão fez, cara. Meu irmão deu fora nela, que falou que ela tinha cara de suja. Mas é foda, né, mano? Pô, teve A uma. mina quis dar pra mim e pro meu irmão. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Muito Não é triste. só a higiene dela que é ruim. Tipo, o caráter também questionável ao máximo. Sim, que reflete a higiene. É. Pronto, perfeitamente. Pô, amigo, quero agradecer aqui a sua participação nesse furdunço. Ah, cara, eu que agradeço por ter me chamado. Aí, assim, eu vou lhe mandar os outros episódios aí dessa porra. Já tá no YouTube. E quando esse aqui estiver pronto, eu te mando também. Tranquilo, cara. Mande sim. Falou, tamo junto. Valeu, meu filho. Boa noite aí. Obrigado. Eita, caralho. O negócio hoje tá bom. Pronto. Pra saideira, vamos falar de esporte. Ó. Tô até cansado. Aproveitando o gancho do Corro do México, no IG Sport, 10 presos após briga no México responderão por tentativa de homicídio. Eles foram identificados por câmera de segurança. 10 homens foram presos no México por envolvimento na briga generalizada entre os torcedores dos times Querétaro e Atlas no sábado no estádio Corregidora. Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, 3 delas em estado grave. Ao todo, 19 já receberam alta do hospital. Conforme a promotoria da cidade de Querétaro, o grupo é suspeito de tentativa de homicídio culposo, violência em evento esportivo e defesa de atividades criminosas. Mandados de prisão foram emitidos na noite da segunda-feira, dezenas de pessoas suspeitas de participar da confusão e identificadas através de imagens divulgadas no noticiário e em redes sociais. É o que eu sempre fui afeito à trocação de organizada. Mas por que que aqui, especificamente aqui no Ceará, tipo, o pessoal tem uma coisa que é assim, chamada ética. Foram se juntar a organizada do Ceará, do Fortaleza, vão para um canto e brigam lá. E não é costumeiro envolver gente, sabe? Gente que não é da torcida. De vez em nunca rola um ato de covardia de bater em torcedor que não é de organizada, mas é, tipo, é brevemente rechaçado até dentro da própria torcida. Então, ver isso aqui é um negócio que realmente me deixa em choque. Eu fico realmente preocupado. Eu vi que a punição que deram pro Querétaro é absurda. A torcida tá banida. Uma puta de uma multa. Não vou achar aqui, porque foi num site, foi num perfil mexicano do Instagram que eu vi. Mas eu já vi que deram uma punição. Fórmula 1. Pressionada, Haas acerta ao abrir mão de Mazepin, cita Evelyn Guimarães. Quem é Evelyn Guimarães? Isso aqui é russofobia pura. O Mazepin, ó. O Mazepin não é um bom piloto. Não é boa pessoa. Ele já tinha vários erros, vários desvios de conduta ao longo da carreira dele na Fórmula 1. Tanto na ética da corrida em si, por ser um cara que costumava botar a corrida a perder muito fácil, como comentário absurdo. Mas você deixar para tirar o cara só por birrinha com a Rússia, eu acho muito, muito, muito, muito errado. Muito errado. Então a Haas não acertou, não. Inclusive poderiam colocar o brasileiro, o Pietro Fittipaldi. Mas não vão colocar porque tem que ser algum piloto que traga patrocinador, que traga dinheiro para dentro da equipe. Então a Haas que se foda. Para encerrar, né? Tá bom, né? Já, né? Estádio do Barcelona passará a se chamar Spotify Camp Nou. Empresa de streaming do ramo de música está próximo de adquirir o naming right do Camp Nou e busca também estampar a camisa Blaugrana na próxima temporada. Detesto o Barcelona e detesto o Spotify. Eu uso o Deezer. Espero que ambos se fodam. Boa noite. E é isso aí.